Autopeças e Mecânica Futrica. A Autopeças e Mecânica Futrica está com uma grande promoção em pneus e baterias. Corra e confira. O menor preço você encontra aqui. Fazemos alinhamento e balanceamento com diagnóstico computadorizado, troca de óleo e revisão geral em seu veículo. E também temos trabalho de guincho. Entre em contato agora mesmo com a Autopeças e Mecânica Futrica. Rua Professor Bernardino Sena, número 371, em Tarumirim, na saída para Taruaçu de Minas. Telefone 3233-1065. Padaria e Mercearia Martins, uma opção a mais na cidade de Alvarenga. Conta com mais uma variedade de muitas coisas gostosas, hein? Venha conferir! Bolos confeitados, pães, biscoitos e muito mais. Situado na rua Lucas Ferreira, número 11. Telefone de contato e encomendas 33-3328-1242. Sob direção de Hélio Martins e família. Pães duas vezes ao dia. De segunda a sábado, de 5h30 às 21h. E aos domingos, 5h30 às 12h. Venha conferir! Padaria e Mercearia Martins. Ponto das Antenas. Quer ter mais opções de canais e imagens de qualidade na sua TV? No Ponto das Antenas você encontra antenas Sky Gato e Sky Conforto com 2 anos de promoção no seu equipamento. Fazemos instalações com técnico profissional, consertos, manutenção em geral, atualização de equipamentos e muito mais. Acabou o chuvisco na hora do jogo e na hora da novela. Você vai poder assistir em imagem HD. Sua Oi TV está bloqueada em fim de contrato? Também resolvemos. Então vai ficar esperando o quê? Chama o nosso amigo Alan pelos contatos 33 988 63 77 19 e 33 998 08 05 39, ou faça uma visita em nossa loja na rua Cristiano Torres, número 3, no centro de Alvarenga, próximo ao consultório odontológico do Edil Pousas. Aconteceu no esporte, está no Esporte News. O atacante Neymar foi ausência no treinamento do PSG da última quinta, dia 5. A atividade foi a última antes da estreia da Copa da França. Comandante da equipe francesa, o técnico Christophe Galtier, revelou que o camisa 10 foi poupado de maneira programada e que não há preocupação sobre o atleta. Aconteceu no Esporte, está no Esporte News. 13:13. Aqui na Rádio Floresta FM, você ouve os melhores sucessos. Tem essa. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. Tem essa. Eu penso que a paga é nunca ser amada de verdade. E essa. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar. Rádio Floresta FM 104,9, tocando as melhores músicas. Posto Alvarenga. Vai viajar? Passe no Posto Alvarenga. Além de você abastecer seu veículo com combustível de qualidade, você tem atendimento de primeira. Estamos trabalhando também com peças automotivas, com mais de 20 mil itens na linha leve e pesada. Temos acessórios para o seu veículo. Fazemos encomendas de pneus de carro e moto. Temos também gelo a granel para gelar a cerveja do churrasco do final de semana. Venha conferir na rua Daniel de Oliveira, número 13, centro de Alvarenga. Contato 33-3328-1421. Funcionando de segunda a sexta, das 7 às 20 horas. Sábado, das 7 às 19 horas. Domingo, das 8 às 19 horas. Feriado, das 8 às 12 horas. Posto Alvarenga. Servimos bem para servir sempre. Agora em Alvarenga, Luciano Pinturas. Trabalhamos com pinturas de paredes, portas, janelas, telhados, entre outros. Então você já sabe, pensou em dar um novo visual à sua casa? Procure Luciano Pinturas. Fone 0 operadora 33 98723 9543. Falar com Luciano Pretinho. Luciano Pinturas. Qualidade e responsabilidade em nossos serviços. A melhor programação. Se liga. 104,9. Batendo de frente com o sucesso. 3:15. Para sua reflexão. Agora, com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a palavra do bispo. Programa com mensagens, textos bíblicos, propostas da igreja e o que o evangelho tem para você. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com todos vocês e seus familiares. Prezados radiovintes, hoje é quarta-feira, dia 22 de março, e nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Amados radiovintes, o Evangelho de hoje é um discurso cristológico que estabelece uma defesa de Jesus em relação à acusação das lideranças judaicas. Aparece no texto uma unidade e harmonia entre a vontade de Jesus, o Filho, e Deus Pai. Jesus estabelece também total dependência ao Pai, fazendo-lhe a vontade. Dessa unidade de ação, desenvolvem-se dois temas, a vida e o julgamento. Quem crê já está de posse da vida presente, segundo o evangelista João, mas também possuirá a vida futura. Quem aceita viver esses princípios pela fé, honra o Pai e o Filho, tem a vida eterna, vida com Deus neste mundo e a garantia da vida futura. Só Deus Pai tem poder sobre a vida e a morte, e esse poder foi comunicado a Jesus. Por isso, ele pode dar a vida. A cura do paralítico da piscina é um sinal desse poder. Aceitar Jesus é aceitar o Pai e participar da vida plena. Oremos. Ó Deus Pai, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu abraço, amigo, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e até daqui a pouco no programa Fé Católica. Você acabou de ouvir com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Este programa estará com você amanhã neste mesmo horário. DM Área de Lazer. Alugamos espaço para resenha, comemorações familiares ou outros. Área fechada com fogão, piscina, cadeiras, mesas, churrasqueira, congelador. Só aguardando seu contato. Então, chama aí no WhatsApp falar com Milton Matos. 33 999 99 0016, para orçamento e agendamento. Para relaxar, não precisa de muito. Só trazer os preparativos para a DM Área de Lazer. Rua Silvério Ribeiro Portes, Antigo Laticínio, Alvarenga, Minas Gerais. E já pensou, o ar-condicionado no 15, a gente suando. Eu faço parte de uma instituição que faz parte da minha vida, que sabe que eu sou dono também. Faça parte Sicoob, tudo que você precisa. Faça parte Sicoob, crescendo junto e ficando melhor, dia após dia. A gente participa e vai mais longe porque a gente se escuta. A vida fica melhor compartilhando, o mundo todo muda. Faça parte Sicoob, tudo que você precisa. Faça parte Sicoob, crescendo junto e ficando melhor, dia após dia. Faça parte Sicoob. Prestação de serviço de utilidade pública. Foi perdida uma chave de veículo na rua Olinto Portes, próximo ao ginásio Pedro Marcelino de Souza, quadra de baixo. O senhor José Eduardo Lourenço pede a quem encontrou entregar na casa dele, ou entre em contato com a filha dele, Débora, da Emater, através do 339-9843-1281, modelo da chave marca Volkswagen. Desde já, agradecemos a atenção. Esquina Bar, seu ponto de parada é aqui. Amplo espaço, cerveja gelada, tropeiro, caldos, espetinhos, jogos virtuais, sinucão. Venha para o Esquina Bar, sob direção de Edson, Dica e Leomar Pio. Estamos localizados de frente à Escola Estadual Governador Bias Fortes, em Alvarenga. Chama a galera e vem pra cá. O sonho de papai era virar tutu, tutu, tutu, ou é no meio da paterna. Esquina Bar, seu ponto de parada é aqui. Amplo espaço, cerveja gelada, tropeiro, caldos, espetinhos, jogos virtuais, sinucão. Venha para o Esquina Bar, sob direção de Edson, Dica e Leomar Pio. Estamos localizados de frente à Escola Estadual Governador Bias Fortes, em Alvarenga. Chama a galera e vem pra cá. Fim de semana é TCC, já tá tudo organizado. Ligados na Tela já está de volta. De volta com você aqui no Ligados na Tela. Agora eu falo sobre uma ilha bem distante. No filme, Zaip perdeu a paciência. Ela está praticamente só no trabalho e não é nada apreciada por sua família. A gota d'água foi o agente funerário que deveria enterrar a sua mãe amada. Eles vestiram a mãe de Zaip com terno masculino em vez de seu vestido favorito. Zaip, então, não quer mais fazer tudo isso, portanto, foge de Munique para uma ilha croata, onde sua mãe comprou secretamente uma casa há muito tempo. Que doideira, né? Eu volto com o último bloco, segura aí. Daqui a pouco, tem mais Ligados na Tela. 3h26. A Rádio Floresta FM toca o que você gosta de ouvir. A mala é falsa, amor, igual de choro, igual a eu. Os hits do momento. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. O que o mundo toca é, você ouve aqui. Don't let me down. Rádio Floresta FM 104,9. A frequência certa do seu rádio. Lojão Topa Tudo de Alvarenga. Móveis da melhor qualidade. Eletrodomésticos de várias marcas. Bicicletas masculinas, femininas e infantis. Dividimos sua compra em até 10 vezes sem juros. É isto mesmo. Venha agora mesmo para o Lojão Topa Tudo de Alvarenga. Rua Antônio de Souza Peixoto, número 5, no centro de Alvarenga. Telefone 33 988 44 0172. Lojão Topa Tudo. Vende-se um imóvel na rua Vereador Júlio Pousas Neto, número 14, em Alvarenga, Minas Gerais. Localização privilegiada, ponto de referência, próximo à oficina do Valério. Casa com garagem ampla para 2 veículos, sala, 3 quartos, 1 suíte, banheiro social, cozinha, corredor lateral, terraço com banheiro. Essa é uma oportunidade única. Então não perca e chama no WhatsApp 33 987 29 88 19 para mais informações. Easy Internet conectou, Easy Internet navegou, Easy Internet é pra valer, Easy Internet sempre perto de você. Tá aqui, tá aí, tá ligeiro, com Easy Internet você acessa primeiro. Tá aqui, tá, é de verdade, com Easy Internet você tem velocidade. 2799-797-1029. Músicas, informação, prêmios e diversão do jeito que você gosta. Essa é a sua rádio. Não mude, continue aqui. Já já, mais músicas. 3h28. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese Fraternidade é Vencer a Fome. A sociedade civil apresenta muitas propostas de ação sociopolítica. O que nós, sociedade cidadã, podemos fazer e cobrar daqueles que elegemos, tanto para o legislativo quanto para o executivo? Por exemplo, propor o tema da fome nas associações de bairro, sindicatos, partidos políticos, câmaras municipais, estaduais e federal. Ouvir os pobres e famintos. Promover o voluntariado no campo da assistência social. Realizar pesquisas que levem à produção e comercialização de alimentos sadios, mais baratos para a mesa do pobre. Fiscalizar a aplicação do orçamento público. Realizar a partir dos CRAS ações de solidariedade. Organizar grupos de orientação e educação alimentar, economia doméstica, horta em casa, etc. Promover audiências públicas sobre a situação da fome, suas causas, consequências e soluções. Desenvolver atividades interdisciplinares nas escolas sobre o tema da fome. Organizar hortas comunitárias, envolvendo as pessoas aposentadas e os próprios pobres. O governo municipal, estadual e federal precisam implementar políticas públicas eficazes para a erradicação da fome. Precisam incentivar a produção diversificada de alimentos na agricultura familiar, investir na alimentação escolar, valorizar a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar, ampliar os mercados populares de alimentos e as feiras livres populares, investindo numa logística de armazenagem, transporte, conservação, etc. Combater os lixões ilegais em que as pessoas vivem em situação análoga à escravidão. Estimular o pequeno produtor e o pequeno comércio. Investir no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Garantir uma política de preços da cesta básica acessível a toda a população. Incentivar a produção diversificada de alimentos na agricultura familiar. Realizar uma justa reforma do sistema tributário nacional. Corrigir o valor per capita repassado pelo Fundo Nacional de Educação, o FNDE, para ampliar a alimentação escolar. Vencer a fome de uma vez por todas é um dos maiores desafios da humanidade. É um objetivo ambicioso. O Papa Francisco lembra que há necessidade urgente de soluções inovadoras para transformar o nosso modo de produzir e consumir. As nossas ações são o nosso futuro. Melhor produção, melhor nutrição, um ambiente melhor e uma vida melhor. Cuidado com a nossa casa comum, uma casa de todos, para todos, preservada para garantir a vida e o bem-estar de toda a humanidade. Meu abraço, amigo, a minha bênção. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Vai fazer festa? Em Alvarenga você tem o Salão Ideal, DL Eventos, local perfeito para recepções de casamentos, aniversários e muito mais. Conforto e comodidade para você e seus convidados. E do meu lado você deixa ser nosso... Alugamos o espaço coberto com fogão, congelador, mesas, cadeiras, tem palco, ventiladores, só te aguardando para sua festa acontecer. Rua Silvério Ribeiro Portes, Antigo Laticínio. Chama no WhatsApp aí para mais informações e orçamentos. 33 9 88 35 37 99. Falar com Edmar Matos. A satisfação de um bom investimento em uma data especial você encontra aqui. DL Eventos. O melhor preço da cidade na farmácia Acolher. O cliente satisfeito. Acolher está presente no seu dia a dia. Economize seu dinheiro. Farmácia Acolher é mais garantia. Aqui você vai fazer economia. Chega ou não, que eu também tô perdido. Hoje eu tô virado no Zé Pelo, hein? Vem aí, 25 anos da Rádio Floresta FM de Alvarenga, a rádio alvareguense de verdade. Você é mais que convidado especial. Teremos tarde de lazer a partir das 15 horas. Oração na abertura da programação. Capoeira, pula-pula, algodão doce, picolé, pipoca. A partir das 18 horas, show com Helen Kelly e Kemily Viola. 20 horas, show com Gilberto Vander e Guilherme de Pocrane, Minas Gerais. Fechando com chave de ouro, banda Chora Sanfona, direto de Ipanema, Minas Gerais. Só forró da melhor qualidade ao vivo, pra dançar até suar a camisa. Então marca aí dia 22 de abril de 2023 sua presença. Gente, vem com tudo. Sua presença, nosso maior presente. Avisa a todos que o trem vai ficar é bom demais, hein? É só vir pra cá. Melhor não mexer comigo. Segue eu não, que eu também tô perto. Os meninos da pecuária. Uhul! Não para. Uhul!

adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Seu sonho de ter um local de sossego está aqui no Chacreamento Água Boa. Temos chácaras a partir de 1.000 metros quadrados. Água de mina distribuída igualmente, bem próximo à estrada principal, localizadas na comunidade Alvarenguinha Pinhanos. Referência de localização: Povoado do Dondola, terreno do Bitenente, pertinho da cidade. Chama no contato para fazer uma visita e conhecer seu mais novo investimento. 33 987 37 1089. Falar com o Totó para mais informações e preços. Aceitamos veículos de acordo com a proposta. Garanta já a sua, porque coisa boa acaba rápido. Então venha pro Chacreamento Água Boa. Porque você não passa lá? Porque você não passa lá? Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas. Ligou, pediu, tocou. 104,9. 3h42. Ouça agora uma mensagem de paz com o Padre João Carlos. Um fato que traz imensurável dor às pessoas é a morte por autoextermínio, o que a gente conhece como suicídio. É o artigo do arcebispo de Montes Claros, Dom Justino de Medeiros. Se precisar, peça ajuda. Sofrem não somente as pessoas do entorno daquele que partiu, mas inúmeras outras pessoas que se sensibilizam ao saberem que alguém partiu dessa forma. Imagina-se um sofrimento e angústia insuportáveis como razão para alguém não enxergar outras saídas para os seus problemas e dificuldades. Para a maioria, é sempre muito difícil falar do suicídio. Nos últimos tempos, nasceram iniciativas visando abrir o diálogo sobre esse tema, que é considerado um tabu. Ninguém nega que a vida comporta dificuldades, ora pequenas, ora muito grandes. O próprio nascimento comporta a dor de uma ruptura com uma situação confortável, que é a vida intrauterina. A vida é dom e ela é permeada de perdas e de ganhos. E feliz é quem amadurece com seus próprios tropeços. Vai adquirindo a sabedoria que se alcança com o tempo, no aprendizado com as angústias e na resiliência diante das frustrações. A beleza de viver associa-se à experiência de ser querido, amado. Por vezes alguém pode experimentar a sensação de autorreprovação. Pode cair a autoimagem e revelar-se a fragilidade até então desconhecida. Os evangelhos apresentam situações de retomada do vigor da vida a partir do perdão e da misericórdia. Quando a mulher acusada de adultério escuta de Jesus a palavra libertadora: "Nem eu te condeno", ela experimenta o amor genuíno que deseja a vida e não a morte. Sente-se amada e perdoada. Pode prosseguir a vida. É urgente largar as pedras do chão e estender as mãos àqueles que aguardam o nosso olhar atento, expressão do respeito e do reconhecimento da dignidade da pessoa. Nenhum cristão se furte à tarefa de escutar a quem pede ajuda, especialmente quando a pessoa revelar a sua angústia diante dos desafios da vida. Quem não puder escutar, encaminhe para quem o possa fazer, inclusive profissionalmente. E quem escutar, lembre-se de que a escuta é um ato ético, comporta valores e responsabilidades. E fica o conselho: se precisar, peça ajuda. Música. purifica-me, Senhor, nas suas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Purifica-me, Senhor, nas suas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor. Para publicar as suas maravilhas com teu Espírito. Purifica-me, Senhor. Renova-me, Senhor, nas suas águas. Renova-me, Senhor, com o fogo santo. Renova-me, Senhor, nas suas águas. Renova-me, Senhor, com fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor. Para publicar as suas maravilhas com teu Espírito. Renova-me, Senhor. Por favor, levanta as mãos. Consagra-me, Senhor, nas suas águas. Consagra-me, Senhor, com o fogo santo. Consagra-me, Senhor, nas suas águas. Consagra-me, Senhor, com fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor. Para publicar com teu Espírito. Consagra-me, Senhor, levantando as mãos. Com teu Espírito, consagra-me, Senhor. Você ouviu A Mensagem com o Padre João Carlos. Até o próximo encontro. Siga o Padre João Carlos nas redes sociais. Curta e compartilhe. Casa Nascimento. Tudo para a sua construção, da base ao acabamento, é na Casa Nascimento, situada na Rua 1º de Março, número 4. Temos pronta entrega e ótimo atendimento. Venha conferir. Telefone de contato e encomendas 33-3328-1159. Sob direção de Fim, Ruth e Sabrina. Se o assunto é construção, a Casa Nascimento em Alvarenga é a sua melhor opção. Dimacon Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? É na Dimacon Materiais de Construção, sua melhor opção. Mais variedade, atendimento de qualidade e nossos preços não têm comparação. Temos diversas opções. Produtos para sua construção, da base ao acabamento, pré-moldado e terraplanagem. Situado na Rua Olinto Portes, número 3, em Alvarenga. Dimacon Materiais de Construção, sua melhor opção. Agora, no seu rádio, Fofocando! Fofocando! Fala, galera, tudo bem? Tô chegando aqui na sua rádio preferida, nesta quarta-feira, meio de semana, dia 22 de março de 2023, tudo bem aí? Ah, que bom, espero que sim, viu? Muito prazer, Cauê na área, e é hora de Fofocando! Vamos saber o que tá rolando no mundo dos famosos. Olha só, a primeira de hoje. VTube desabafa sobre problemas na reta final da gravidez. Não me olho no espelho, olha só. Esperando sua primeira filha, a Lua, fruto da sua relação com o ex-BBB Eliezer, a VTube desabafou em entrevista para a revista Glamour sobre alguns momentos difíceis da sua gestação. A influenciadora contou que sofreu candidíase, né? Em certo período da gravidez. Além do incômodo causado pela doença, a Vi relatou que sua autoestima foi muito afetada. A influenciadora também detalhou como está sendo essa reta final da gravidez e afirmou estar preparada para as mudanças. Ela diz: "Não me olho no espelho, me acho feia, inchada, tem dia que vejo um rosto mais inchado. Trabalhei isso na terapia e entendi que faz parte do processo, queria chegar a esse momento de mudança do corpo. Como me preparei desde o início, agora que chegou, eu só consigo ver o lado bom, graças a Deus", concluiu ela. Pois é, que coisa, né? E o nosso Fofocando, gente, volta daqui a pouquinho. Já, já, mais uma notícia pra você aqui na nossa programação, tá? Uma notícia do mundo dos famosos. Continue com a gente, até já. Você acabou de ouvir Fofocando. Fofocando. Se liga aí, qualquer momento tem mais. 3h53. As músicas mais tocadas em todo o Brasil. Todo o Brasil. Você ouve aqui. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Eu vou trocar meu celular. Sua rádio. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Tá ligado? Tá ouvindo? Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Nada nos preparou para o que estamos vivendo, mas a cada dia percebemos a nossa força. Adaptando a uma nova realidade, onde ver um familiar pela tela do celular traz o mesmo conforto de um abraço. Somos conhecidos pela nossa hospitalidade, pelo sorriso, pela simpatia. E somos. E sabemos que a única certeza é que vai ficar tudo bem. Nos momentos mais desafiadores, sabemos que na hora de ser brasileiro, somos todos por todos. Não se sinta só. Estamos juntos. Estamos conectados. Estamos aqui. Somos a Easy. Sempre perto de você. Promoção Capital Premiado do Sicoob Credicop chegou para acelerar sua sorte. A cada R$50 de capital integralizado, você concorre a 12 motos zero quilômetro, com sorteio todo mês, e um carro zero quilômetro no sorteio final. Seu capital pode render prêmios para você e crescimento para a sua região. Participação válida até 30 de setembro de 2023. Acesse capitalpremiadosicoob.com.br e com Confira o regulamento. Mais que uma escolha financeira, Sicoob Credicorp. Na hora de construir ou reformar sua moradia, pense na economia. Isso você só encontra na Serraria Augusto. Temos ripa, caibros, peça de madeira, barrotes e muito mais. Estamos localizados na rua Júlio Pousas Neto, número 12, na antiga Serraria, em Alvarenga. Funcionando de segunda a sexta, das 7 às 16 horas. Sob direção de Elias Augusto e Maurício. Contato para pedidos e orçamento: 33 99866-7705. Sua satisfação, nosso compromisso. Madeiras de qualidade, você só encontra aqui. Essa é pra deixar o coração batendo mais forte. Aumente o volume. Aqui você ouve mais músicas. Eise 56. Quer cuidar do seu corpo e ter os melhores profissionais te auxiliando? Venha conhecer a Academia Força Máxima. Sua vida prolongada é aqui. Temos todo o suporte em aparelhagem de última geração para seu conforto. Faça-nos uma visita. Rua Antônio de Souza Peixoto, Centro de Alvarenga, Minas Gerais. Ou chama no contato 33 99 43 0535. Falar com Leiliane. Horários de 5 da manhã às 22 horas. Academia Força Máxima. Você tem potencial. Nós te incentivamos a alcançar seu objetivo. Faça parte deste time também. DM Área de Lazer. Alugamos espaço para resenha, comemorações familiares ou outros. Área fechada com fogão, piscina, cadeiras, mesas, churrasqueira, congelador. Só aguardando seu contato. Então chama aí no WhatsApp falar com Milton Matos. 33 99 99 0016. Para orçamento e agendamento. Para relaxar, não precisa de muito. Só trazer os preparativos para DM Área de Lazer. Rua Silvério Ribeiro Portes, Antigo Laticínio, Alvarenga, Minas Gerais. E já pensou... Ligados na Tela já está de volta. De volta com você aqui no Ligados na Tela. Para finalizar, agora eu falo sobre 10 dias de um homem bom. Ele segue um bom homem, Sadiq, que se transforma em um advogado comum para um investigador particular e está pronto para sujar as mãos em busca de justiça. Quando Sadiq assume o caso de uma pessoa desaparecida, ele então é puxado para uma busca que altera a vida enquanto se transforma de bom para ruim. E depois, de ruim para indiferente. 10 dias de um homem bom. Eu fico por aqui com Ligados na Tela e volto na próxima edição com mais. Nosso muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Termina aqui Ligados na Tela. 3,58. Não fique para trás. Com o crédito pessoal do Sicoob Credicorp, você paga seu IPVA à vista. É isso mesmo. Utilize o crédito pessoal do Sicoob Credicorp e quite seu IPVA à vista e com desconto. Ah, e o melhor de tudo é que você pode dividir em até 60 vezes. Procure uma de nossas agências ou acesse os canais digitais App Sicoob, Internet Bank ou caixas eletrônicos e contrate agora mesmo o seu crédito pessoal. Mais que uma escolha financeira. Sicoob Credicorp. Vai fazer festa? Em Alvarenga você tem o Salão Ideal, DL Eventos. Local perfeito para recepções de casamentos, aniversários e muito mais. Conforto e comodidade para você e seus convidados. E do meu lado você veja sem noção. Alugamos o espaço coberto com fogão, congelador, mesas, cadeiras, tem palco, ventiladores. Só te aguardando para sua festa acontecer. Rua Silvério Ribeiro Portes, Antigo Laticínio. Chama no WhatsApp aí para mais informações e orçamentos. 33 9 88 35 37 99. Falar com Edmar Matos. A satisfação de um bom investimento em uma data especial você encontra aqui. DL Eventos. Tem novidades para Alvarenga e região. A USA Boutique ampliou. Agora temos um anexo de nossa loja, trazendo roupas, calçados, semijoias, perfumarias e muitos produtos para deixar seu look ainda mais bonito. Precinho que cabe no seu bolso. Então venha logo conferir nossos produtos no menor preço. Estamos aguardando sua visita no brechó da USA Boutique. Aqui na sua rádio. A música não para! 3,59. A partir de agora, uma explosão de adoração no seu rádio. Músicas para aumentar a sua fé. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar. músicas para você adorar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não aguenta morte. Explosão Gospel, o seu programa gospel na sua rádio.